Um jardim, um coreto, a música e a saudade pedida. De todas as manhãs de domingo, pela Rádio USP FM, Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto. Mas, nós queremos parabenizar Dona Clarice Dalcico, que dia 8 agora estará recebendo os parabéns a você pelo seu nível, de seus familiares, de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho, diretores da nossa querida Lafic Imóveis, de toda a equipe da Lafic Imóveis e também da equipe de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Parabéns à aniversariante do dia 8 agora, Dona Clarice Dalcico, que é funcionária gentil da Lafic Imóveis. Mas vamos nós com música. Nós vamos atender agora o senhor Severino de Moraes, pela vez primeira conosco. Ele reside em Pirassununga. E Pirassununga também, de acordo com o e-mail do senhor Severino de Moraes, desperta ao som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Para ele, nós temos estas composições. A primeira, do GAD, com Jorge Vevei Gucari, caturista do samba, a composição Faustina. Orlando Silva e Dalva de Oliveira, ambos cantam, do Benedito Lacerda, arranjo Benedito Lacerda, o sucesso carnavalesco do Orlando Silva, Lero Lero. Tudo isto para ele, senhor Severino de Moraes, que nos envia um e-mail simpaticíssimo. Ele que reside em Pirassununga. Temos ainda a Nora Ney, saudosa intérprete romântica da nossa música e a primeira cantora a cantar o rock and roll em nosso país. Ela gravou na oportunidade Rock Around the Clock. É, aquela música famosa, Bill Haley, e foi a primeira cantora a cantar esse ritmo em nosso país, apesar de ser cantora romântica. Nora Ney, aqui conosco, do Nelson Cavaquinho, Quando Eu Me Chamar Saudade. Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não estou pra isso, eu vou dar o fora, decididamente vou morar sozinho. É minha sogra, tenha paciência, não há quem possa com esta jararaca. Meu sogro foi de maca pra assistência, com o corpo todo retalhado à faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pego a pistola, desperdiço um pente, ela descansa e eu vou pra cadeia. Faustina, corre aqui depressa, olha quem está no portão. É minha sogra com as malas, ela vem resolvida a morar no porão. Vai ser o diabo, vamos ter sururu com o vizinho. Não estou pra isso, eu vou dar o fora, decididamente vou morar sozinho. É minha sogra, mas tenha paciência, não há quem possa com esta jararaca. Meu sogro foi de maca pra assistência, com o corpo todo retalhado à faca. Mas comigo é diferente, não tenho medo desta cara feia. Pego a pistola, desperdiço um pente, ela descansa e eu vou pra cadeia. Faustina, você queira me desculpar, mas não é possível. Eu não aguento sua mãe aqui. É uma parada dos infernos. Tem dó, minha querida. Vê se dá um jeito. Manda essa véia dar o pirandelo aqui de casa. Vai, mas vai mesmo, minha véia. Música.

Se alguém quiser fazer por mim, que faça agora. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ares. Depois que eu me chamo a saudade, não preciso de vaidade, quero prece e nada mais. Quero prece e nada mais. Quero prece e nada mais. Jardim, um coreto, a música e a saudade e a pedida sonora de todos os domingos de manhã pela Rede USP de Rádio, com sucessos da era de ouro do rádio, com os melhores arranjadores, melhores cantores, gravações autênticas e originais das décadas 20, 30, 40, 50 e 60. Mas vamos nós com a música. Severino de Moraes já foi atendido, agora chega a vez do Sr. João Gonzaga Costa, que conosco, e ele reside em Ribeirão Bonito. Ribeirão Bonito também amanhece ao som de um jardim, um coro, a música e a saudade. Para ele, o Sr. João Gonzaga Costa, que quer ouvir estas pérolas maravilhosas que nós vamos rodar agora, do saudoso deputado federal Humberto Teixeira, ele que também era médico, Carmélia Alves, intérprete que está viva, em arranjo Hervé Cordovil, Clem, Olalá. Vicente Celestino, a voz orgulho do Brasil, em nossa passarela imaginária, desfila para defender dele mesmo, Vicente Celestino, arranjo Radamés em Atoli, Sangue e Areia. Tudo isso para o Sr. Gonzaga Costa, que está em nossa sintonia, que reside em Ribeirão Bonito. Mário Reis, o cantor intimista. Mário Reis, aqui desfilando para cantar o seu grande sucesso carnavalesco em arranjo muito bonito do maestro Gaia. Mário Reis, do Lamartine Babo, saudoso Lala, rasguei a minha fantasia. Bananeira, o Inté, o Mangará, comi tanta da banana que fiz a gata miar. Ô trem, ô lalá, roda, roda, Inté manca, um vintém bateu no outro, fez tirim, tirim, tatá. Ô trem, ô lalá, roda, roda, Inté manca, um vintém bateu no outro, fez tirim, tirim, tatá. Caminhei 50 léguas, amontada num preá. 50 léguas num dia, né, pra um cabra caminhar. Oh! Daquela serra, do outro lado de lá, corre o pé pra trás da onça, raposa, tamanduá. Ô trem, ô lalá, roda, roda, Inté manca, um vintém bateu no outro, fez tirim, tirim, tatá. Ô trem, ô lalá, roda, roda, Inté manca, um vintém bateu no outro, fez tirim, tirim, tatá. Thank you.